Boa noite, amor da minha vida. Preciso ir, não posso demorar, pois já é tarde, eu moro muito longe. Minha mãezinha está a me esperar. Boa noite, dai-lhe um beijo, um abraço, porque talvez eu não voltarei mais aqui. Porque agora vou te contar minha vida, toda a verdade, porque eu não sei mentir. Vou te contar todo o meu passado. Eu fui casado, mas não sou comprometido. Se eu encontrar alguém que vai me dar valor, a quem merece, eu serei um bom marido. Pois todos sabem que fui bom pra minha esposa. Tudo que fiz, ela não agradecia. Me enganou pra conseguir o matrimônio e finalmente me fez tantas covardias. Boa noite, amor da minha vida. Preciso ir, não posso demorar, porque é tarde e eu moro muito longe. Minha mãezinha está a me esperar. Boa noite, e dá um beijo e um abraço, porque talvez não voltarei mais aqui. Olha, amor, vou lhe contar toda a verdade, porque eu não sei mentir. Vou te contar todo o meu passado. Eu fui casado, mas não sou comprometido. Se eu encontrar alguém que vai me dar valor, a quem merece, eu serei um bom marido. Pois todos sabem que fui bom pra minha esposa. Tudo que fiz, ela não agradecia. Me enganou pra conseguir o matrimônio e finalmente me fez tantas covardias. Me enganou pra conseguir o matrimônio e finalmente me fez tantas covardias.